Lúcia Amaral. E você, no Mulher em Dia. Sucessos! Já já tem Belmonte Amaraí, mas antes deixa eu te falar das datas comemorativas do dia de hoje. Lúcia Amaral e você, no Mulher em Dia. E na data comemorativa de hoje, nesta terça-feira, hoje 2 de julho, é dia da Independência da Bahia, dia do Bombeiro Brasileiro e dia do Hospital. Um beijo para quem está na companhia certa, aqui da sua Rádio Record. Thank you. ai, a história do cavalo branco que partiu deixando poeira na estrada. Eu ia montado, feliz galopando, partindo em busca da mulher amada. E avançando sempre, meu cavalo branco, embora cansado, cruzou as planícies e campos floridos, entre os vales verdes e o céu azulado. Passamos, deixamos saudade nas águas da fonte, nas flores do campo, no canto das aves que alegre acordaram com bater dos cascos do cavalo branco. Chegando ao destino da longa viagem, voltei em seguida com carga dobrada. Porque na garupa do cavalo branco, sorrindo eu trazia a mulher amada. Aquela aventura só resta-me agora, aquela que é hoje por mim tão querida. Fazem tantos anos que até meus cabelos também branquearam ao longo da vida. Cavalo branco, agora velhinho, me faz recordar com saudade o passado. Quando ele ajudou-me trazer ao meu ninho aquela que vive feliz ao meu lado. As paredes dos quartos, de hospitais e enfermarias abafam gritos de dor e angústia. Paredes de apartamentos e casas nos subúrbios das cidades ou de mansões em áreas nobres abafam gritos de desespero e sofrimento. De gente que cansou da vida e de outros que lutam por ela. Dos que gemem por não ter nada. Dos que têm tudo, mas gemem na alma. Pode ser que ninguém note a sua dor, mas o Deus que tudo vê está pronto para te socorrer agora. Existe um SOS 24 horas para ajudar aos que sofrem. Central de Atendimento 011-3573-3535 ou pelo WhatsApp 011-3573-3500. A Universal, resgatando vidas. Boa tarde, Lúcia. Aqui é a Cleonice Hospital de Itaquera. Eu gostaria de ver na hora do ouvinte com o Peninha. Amo você. Obrigado, Lúcia. Um beijão pra você e pro Maurício. Música. passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. Fala comigo. Não faz mistério. Falando sério, com você eu vou fundo pro que der. Da porta pra nunca mais. Amo você. Fala comigo. Quebra esse gelo e dá um beijo. Com você eu vou fundo pro que der. Se você gosta de embalo, um embalo pra lá ou dois? Vai dois pra lá e dois pra cá? Ah, então você vai gostar desse ritmo aqui. Forró danado, forró danado, o som do Nordeste, Rádio Record. No nosso quadro, que traz sempre um arrastapé, tem Juca Alencar. E o sucesso é Xoteando no Salão. Dá pra dançar o xote? Ô, oh, coisa boa, é xote, é baião, é carimbó, forró, o que você pedir, a gente toca aqui pra você. Vamos curtir e logo mais nos encontramos. Quando me lembro do forró e da latada, da casa velha de taipa e do salão, do oito baixo, do triângulo e da zabumba, do peneirado, da morena num baião, do chão batido da morena Carolina, que nem giló, cintura fina e xangu, pau de arara e o xote das meninas, serrote aguda, feira de Caruaru. Fugi da casa de taipa e de reboco, só resta agora um monte velho de torrão, e a lembrança que ficou dentro do peito, e a saudade machucando o coração. E a lembrança que ficou dentro do peito, e a saudade machucando o coração. E saudade, tá doendo, tá querendo me endoidar. E saudade, tá machucando, tá querendo me matar. E saudade, tá doendo, tá querendo me endoidar. Ê, saudade, tá machucando, tá querendo me matar. Quando me lembro do forró e da latada, da casa velha de taipe do salão, do oito baixo, do triângulo e da zabumba, do peneirado de uma morena no baião, do som batido da morena Carolina, que nem giló, cintura fina e xandu, pau de arara e o xote das meninas, serrote aguda, feira de Caruaru. Hoje da casa de taipe de reboco, só resta agora um monte velho de torrão, e a lembrança que ficou dentro do peito, e a saudade machucando o coração. E a lembrança que ficou dentro do peito, e a saudade machucando o coração. Ê, saudade, tá doendo, tá querendo me endoidar. Ê, saudade, tá machucando, tá querendo me matar. Ê, saudade, tá doendo, tá querendo me endoidar. Ê, saudade, tá machucando, tá querendo me matar. Lúcia Amaral e você, no Mulher em Dia. Quer participar com a gente? Então faz assim agora. Envie sua mensagem para o nosso WhatsApp 366-167-27. Pede aqui o seu, fala aqui com a nossa produção, pede aí a musiquinha que você quer ouvir, tá bom? Fala aqui com o Victor Péricles, é ele quem atende você no nosso zap. Pode enviar sua mensagem de áudio e texto. Fala, Lúcia, eu quero ouvir tal música. Pode gravar que a gente toca aqui, deixa sua voz ecoar aqui também, tá bom? Agora vem caderninho de receitas. Anote aí a receita de hoje. Chegou a hora de aprender uma deliciosa receita. Doce ou salgada, ela alegra o paladar de toda a família. No Mulher em Dia, caderninho de receitas. Arroz de forno cremoso de camarão. Você vai precisar de 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 600 gramas de camarão pequeno limpo, 1 dente de alho picado, 1 tomate sem sementes picado, 2 colheres de sopa de extrato de tomate, 1 xícara de creme de leite em lata, sal, pimenta do reino, 1/4 de xícara de salsinha picada. Você vai precisar, claro, do arroz cozido, e para isso são 5 xícaras. 2 gemas, 1 pote, aí vai dar uns 200 gramas de requeijão, tá? 1/2 xícara de parmesão ralado, e você vai deixar mais 1/2 xícara de parmesão para polvilhar. Então vamos ao preparo, que não é complicado. Primeiro você vai aquecer uma frigideira e regar com azeite e dourar o camarão. Junte o alho, o tomate picado, refogue por 2 minutos e adicione o extrato de tomate e, em seguida, o creme de leite, tempere com sal e pimenta. Desligue o fogo e reserve. Bem fácil. O Tess Meire diz que você vai fazer o seguinte: pegue um recipiente, misture o arroz, gemas, requeijão e aquela 1/2 xícara de parmesão. Ok, deixa 1/2 xícara separada e usa 1/2 xícara de parmesão aqui. Você vai cobrir o fundo de um refratário previamente untado com óleo com o arroz, vai colocar os camarões, cobrir com a salsinha e com a outra 1/2 xícara de queijo parmesão. Você vai levar essa maldade ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 25 minutos, ou até ficar gratinado queijo. Pronto, aí está no ponto, prontinho, o seu arroz de forno cremoso de camarão. E bom apetite para você! Seguindo com a programação que traz um mix de coisas boas, tem dose dupla Vamos ouvir a voz do nosso ouvinte? Te falei. Envia a mensagem aqui, grava, que nós vamos soltar sua voz. E quem manda agora é o ouvinte. Aqui você não vai pedir uma música, e sim duas. Duas. Está no ar, Dose dupla do ouvinte. Boa tarde, minha querida amiga Lucinha. Tudo bem com você, com Maurício? Querida, sou a Terezinha do Ipiranga. Gostaria de ouvir duas músicas na dose dupla com Roberto Carlos, Mudança, e com Silvio César, Pra Você. Eu ofereço para todos aí da Record, para minhas queridas amigas, amigos, ouvintes, para minhas duas filhas, Márcia e Michele. Um abraço para todos. Sou a Terezinha de Ipiranga. Que Deus abençoe todos. Gratidão. Dessa vez vou mudar os móveis de lugar, as paredes vou mandar pintar, pra esquecer essa saudade. Nunca mais vou lembrar de quem me fez sofrer. Vou fazer de tudo pra não ser um estranho em minha casa. Dessa vez quero abrir a porta e ser feliz, não fazer de novo o que já fiz. Vou buscar minha verdade. Nunca mais vou ficar aí esperar alguém que promete, mas depois não vem, como quem não disse nada. Mas quem me dera que esquecer fosse tão fácil. Um grande amor não se apaga com palavras. Não tem mais jeito de viver sem seu carinho, porque eu amo você. Não tem mudança que afaste essa lembrança, pois sua imagem se reflete em meu desejo. Não há disfarce que disfarce a sua falta, porque eu amo você. Mas vou ficar a esperar alguém que promete, mas depois não vem,

que não temos? Temos sim. Me pede aquela que você gosta, que marcou um grande momento na sua vida. Neste quadro, você acompanha Barba Blue com Didjola Tiquete. Ehi tu, barba blu, lascia stare le ragazze, perché fai così? Lascia stare le ragazze, non ti basta questo amore, non ti basta il nostro amore, ma perché vuoi fare il barba blu? Ehi tu, barba blu, lascia stare le ragazze, perché fai così? Lascia stare le ragazze. Forse sono un po' gelosa, se è così ti chiedo scusa, ma ti voglio tanto bene. Se ti ho detto cose vere, tu non farmi più soffrire, io ti voglio bene, barba blu. Amore, ma perché vuoi fare il barba blu? Ehi tu, barba blu, lascia stare le ragazze, perché fai così? Lascia stare le ragazze. Forse sono un po' gelosa, se è così ti chiedo scusa, ma ti voglio tanto bene. Se ti ho detto cose vere, tu non farmi più soffrire, io ti voglio bene, barba blu. Lascia stare le ragazze, lascia stare le ragazze, io ti voglio bene, barba blu. Lascia stare le ragazze, lascia stare le ragazze. A ora tu ouvici. Boa tarde, Lúcia Amaral. Por favor, dá para, quando a senhora puder, tocar o Roberto Carlos, O Rio em Silêncio? Ofereça para o Zé Carlos, para a esposa dele e para todo mundo. Obrigada, Lúcia Amaral. Eu vou porque depressa em minha vida anoiteceu, escureceu demais, eu não vi você. O vento irá soprar e o chão vai se abrir.